amor vive em causas perdidas. Sabe as datas vencidas dos bens que não resgatei. Hei de voltar ao lugar onde o amor se perdeu. E pra não repetir tudo o que aconteceu, vou fazer uma prece a São Judas Tadeu. Fui boba demais e deu no que deu. Fiquei sem ninguém. Aprendi tudo bem, só quero esquecer meu ex-amor. Conto com você, mas não me responda com esse sorriso. Próxima vez em que eu falar em parte, até São Judas Tadeu vai rir. Responda com esse sorriso sem juízo, que eu não vou. Sei que da próxima vez em que eu falar em parte, até São Judas Tadeu vai rir. Sei que da próxima vez em que eu falar em parte, até São Judas Tadeu. E da próxima vez em que eu falar em parte, até São Judas Tadeu vai rir. São